localização do pátio principal. Aposta para ingresso no pátio principal, o Alfa November Kilo. Nossa, esse aqui é o ambiente. Decolar 242, sendo controle do elevador, na frequência 1208B. 0800, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Gol 229, 1510. 1229, bom dia, contato radar, suba e mantenha nível de voo 360 via Dell. 360 via Dell, Gol 229. Poderia voar para onde, Leda? Autorizado, Leda. Beleza. Qual o Oscar 9 Kilo, aguardando a direção para entrar no pátio principal? Oscar 9 Kilo autorizado, ingresso no pátio principal, reporte térmico no gate 05. Nós estamos aqui no ciente, reportando o término do reporte. Quilo na ponte de 5, encerra do reboque, obrigado, bom dia. Eu já acho que não vai ver aquilo, termina do reboque. para o táxi com 186, a bordo 3:40 atrás da Galeão. Então 3171, autorizar táxi até o ponto de esfera via pátio 1 no Índio, quando lá torre 1 no decimal 95, a gente já tinha 0906. Pátio 1 no Índio, ponto de esfera, 3:95, a gente já tinha 0906. Tá 3171 no ponto. Bruno 229, chame Centro Recife, 95, decimal 1, alterna, 13325. 251, Recife, família secundária? Primitivo, secundário 133, decimal 25. 3325, da Cúbia. Salvador, bom dia, 73171, aqui tem Postero da 1-0-0. 73171, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 150 graus, 1-0 nós. Está autorizado a alinhar e decolar na 1-0, 73171. Com 35, 1 no solte, suba e mantenha correção. Adicione a identificação, voa Alagoinhas, em Alagoinhas intercepta via, chegada BF, até 2 mil pés, altímetro 0,96. Afirmativo. 254, chame controle de Salvador em 120.8. Chamar ao controle 120.8.3.171, vai. 704, prossiga para Cobra Recife. Tá ciente que Recife sobe às 09.002. Sim, está autorizado, saúde para Recife. Pegou 677, nível de voo 1110, saída Conde, decola da pistola 0 com a primeira curva esquerda, acione 0260 no transponder, controle Salvador, terá frequência 120.80. Sério 2704, chame táxi, não pode militar. Terra Aérea 2704, já está com o hotel, reporte no hotel. Hotel. Boa. Você é 2704, qual é a da intercessão? Afirmo. Então chame a torre 1, número de sinal 95 para decolar. Decolagem para a região, torre 295. Como é que você tem condições de voar do Aninho para o localizador por mente própria? Com certeza. Autorizado 2.000 pés de forma estabilizada e ILS X-Ray, PAN 35 na 7. 2.000 vai rebotar estabilizado no X-Ray, 3.7, PAN 31 na 71, no chame centro Recife, na 251, alterna 1.33, decimal 25. 251, 1.33, 3.1, 7.1, adiante. Boa. Bom dia, Forcero 2704, está no hotel, pronto para decolagem. Gente, Forcero 2704, autorizado a alinhar e manter pista no zero, aguardando a liberação da pista por uma viatura. E a linha mantém, aguardando a liberação, 2704. Aero 2704, alinhar decolagem autorizada, pista 10, vento 150 graus, 06 nós. Informa o tráfego, apenas para informação, um tráfego efetuou no cruzamento da terminal, no nível 065, no eixo da decolagem agora. 2704, alinhado pronto para decolagem, vai iniciar a frente do tráfego. 0704, decolada 05, chame controle Salvador em 120.8, bom voo. Controle Salvador, 120.8, 2704, bom dia, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, Força Aérea 2704, decolado da 10, perfil da Conde. Força Aérea 2704, bom dia, contato radar, suba e mantenha nível de voo 110, após 2000 pés, direto Conde. Gente, para 110, após 2000, Conde 2704. Controle Salvador, pela frequência 120, decimal 80. Atualizado Baleão, Operador Vendereiro 57, nível 360, saída da Léo 362, decolador 10, controle da direita, transporte 5147, controle Salvador 1208, voo na 961. Para 9.000, o cotejamento está correto, posição 09, chame pronto. Estabilizado 3597 da visual. 3597, torre 118-95. 118-95, obrigado, bom dia. Bom dia, Senado 225, informação chave. Senado 225, bom dia, Senado, edificação, voo IBOF, onde o meio de descida autorizado até 2000 pés. Altímetro 10 na meia. Gente, Afirmativo, foi bom e bom se intercepta a via chegada, quando no ideal de destino autorizado até 2010. Gente, autorizado, a gente está voando na flor de bom, descendo para 2010. Afirmativo, autorizado BF, em bom se intercepta o espaço. Em bom se intercepta o espaço, obrigado, na 2010. 961 não autorizado, chame táxi. Foi 5-7, no solo 1-3, beira direita, chame controle solo em 1-2-1, décima 1, bom dia. 2-1-1, obrigado. Cruzeiro 40, autorizado para Confins, via 3-1-2-1, nível de voo 380. Saída Arbor, pois Arbor, Elefa, Elefa, Tozop, onde irá interceptar o Peugeot 21. Decolta Piscina 0 com a primeira curva à direita. Transponda 5152, controle Salvador, opera na frequência 120, decimal 80. O protegimento está correto, na posição 03, chame pronto. Ô, Saulo, bom dia, 3517. 3517, bom dia, autorizado ingresso para a parte 1, no GTFC, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 04, né, escuta, obrigado. 961, pronto para o táxi, 164 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alternando Guarulhos. 164, 3 horas e 40 Guarulhos? Afirmo. Voo 961, autorizar táxi até o voo, espera que a parte com o Índia, no ponto espera a torre, 118 decimal 95, ajuste altímetro no 0 no meio. Parte Índia, no 0 no meio, 395 a torre, gol 1961. Bom dia, a controle de Salvador para você. Voo 961, bom dia. Autorizada a linha de decolar, pistona 0, vento 160 graus, 06 nós. Livre decolagem, pistona 0, voo 1961. 093, prossiga, não entendi. Perfeitamente. Irei contactar aqui a dor. Autorizado para o táxi. Autorizado, puxa, vai falar para o táxi, eu vou 4040. Posso autorizado o ILS para o 6225? Autorizado ILS 1016-6225. 16 autorizado, acionário 6225. Decolar 202, chame controle Salvador, Salvador, Gol 1961, bom dia. Gol 1961, contato radar na decolagem, suba e mantenha o voo 3620 via saída da El. 360 via saída da El, Gol 1961. Estabilizou 6225, capa aberta. 6225, completa sinal, pista 10, 3118-1995. 0895. Tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, ventona 50 graus, 069. Pouso na 10, na 265. Salvador, azul 4040 para o táxi, com 63 a bordo, 3:05, alternando Galeão. Azul 4040, autorizado táxi até o ponto de espera, via Pátio Índia, no ponto de espera Torres. 1118.95, ajuste de altímetro 1096. 1096, ponto de espera, chama Torre 1895, bom dia. Salvador, muito bom dia. Azul 4040, ponto de espera da pista 10, patrão. Azul 4040, bom dia. Autorizado a alinhar e manter pista 10. Alinhar e manter pista 10, azul 4040. Ryanair 6225 no solo 28, libere direito, chame controle de solo em 121 na decimal 1. Direito, 221, Ryanair 6225. Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, portão 06, Xanar 6225. Gente, mantém o erro 110, aguarde transferência com Aracaju. Azul 4040, alinhar decolagem autorizada, pistão no 0, ventando 50 graus, 07 nós. Azul 4040, livre de decolagem, pista 190. Azul 4040, decolado os 30, chame controle Salvador em 120, decimal 8, Mongol. 120, decimal 8, Azul 4040, bom serviço. Bom dia, controle Salvador, Azul 4040, mil pés. Azul 4040, contato radar, suba e mantenha nível 380 via Arbor, vigilância. Via Arbor para 380, vigilância, Azul 4040. 2704, 63 milhas nordeste, Salvador, mantém nível de voo 190. Álvaro Marconi, chame Aracaju 203. 2704, passa a sua de Aracaju 203. Azul 4 0040, chame o centro Recife. Frequência 128, decimal 8. Recife 128, decimal 8, azul 4040, qual que é isso? Somente. Não. Mantenha 3.000 pés, 1.016. Passando perfil 3.000 pés, 1.016.